O Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com as polícias civil e militar, deflagrou nesta quinta-feira uma operação para desarticular um grupo suspeito de praticar o tráfico de drogas em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. 8 pessoas foram presas. O promotor de justiça, Davi Reis Salles, dá mais detalhes sobre a operação. Foi deflagrada a fase ostensiva da Operação Tição de Olão, operação que objetiva a identificação de membros de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em Nova Serrana e na região, principalmente a partir do delivery ou da forma de disque entrega. A operação surgiu a partir de informações que foram remetidas à promotoria pela Agência de Inteligência do 60º Batalhão da Polícia Militar. A partir disso, se instaurou um procedimento de investigação criminal e, no curso desse procedimento, foram realizadas interceptações telefônicas. Nas interceptações telefônicas, além de se confirmarem as suspeitas sobre o envolvimento de muitos dos investigados em crimes de tráfico de droga, também foram achados novos crimes envolvendo a criação de empresas fantasmas com CNPJ de terceiros para emissão de notas fiscais, o que ainda está sendo apurado no curso da investigação, estando provavelmente relacionado este crime também com crimes contra a ordem tributária. Durante a operação foram apreendidos veículos, celulares, computadores, R$ 10 mil em dinheiro, cartões e extratos bancários, uma arma de fogo e medicamentos. Cocaína, haxixe, maconha e uma balança de precisão também foram encontrados em poder dos criminosos. 2 pássaros da fauna silvestre também foram apreendidos. De acordo com o promotor de justiça, a Operação Tição de Olau é um desdobramento de outras ações no combate ao tráfico de drogas. Uma das metas é acabar com a capacidade financeira das organizações criminosas. Se trata de um desdobramento de uma operação anterior, também objetivada o combate ao tráfico de drogas na região, denominada Hidra. O que se percebeu é que após o processamento da Operação Hidra, os diversos núcleos dedicados ao tráfico de drogas teriam se reorganizado. A operação ela visa esvaziar a capacidade financeira dos grupos que se dedicam ao tráfico de drogas, a fim de que essa reestruturação não possa acontecer novamente. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.